ligou pro patrão, deixou o velho na mão, foi pra rua esparecer, buscar uma solução dos problemas que ela tinha. Deu giro na cidade quando decidi me ver, bateu no meu portão com lágrimas no rosto. Quase que eu sinto gosto quando lembro dela assim. Me abraçou apertado num gesto desesperado, saudade mútua, ela se entregou pra mim e disse que não tá bem. Fez o meu olho brilhar dizendo que tá foda em casa, que os problemas estão demais, capaz de se jogar no mundo sem noção nenhuma do que pensou faz. E eu disse então, meu bem, tu sabe que eu sempre te quis, que bom que vem me procurar. Se quiser desabafar, fica à vontade, mas com toda essa saudade eu nem vou te deixar falar. Mulher, tu sabe que eu vou te dizer, seus problemas a gente tem que resolver, mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. Hoje eu vou te fazer, mulher. Sabe o que eu vou te dizer? Seus problemas a gente tem que resolver. Mas deixa pra amanhã, amanhã, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. Que hoje eu vou te fazer, mulher. Se eu demorar, me espera. Se eu te enrolar, me empurra. Se eu te entregar, aceita. Se eu recusar, me surra. Se eu sussurrar, me escuta. Se eu balançar, segura. Se eu gaguejar, me entende. Se eu duvidar, me jura. Se eu for só teu, me tenha. Se eu não for, me larga. Se eu te enganar, descobre. Se eu te trair, me flagra. Se eu merecer, me bate. Se eu me mostrar, me veja. Se eu te zoar, me odeia. Mas se eu for bom, me beija. Se tu tá bem, eu tô. Se tu não tá, também. Não tô legal, não tô. Pergunto o quê? Que tem, tu diz que tá tranquila, mas eu sei que não tá. Tu tá bolada, filha, vamos desembolar. Se eu te amar, me sente. Se eu te tocar, se assanha. Se eu te olhar, sorri. Se eu te perder, me ganha. Se eu te pedir, me dá. Se for brigar, pra quê? Se eu chorar, me anima. Mas se eu sorrir, é por você, mulher, mulher. Tu sabe o que eu vou te dizer? Seus problemas a gente tem que resolver, mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. Que hoje eu vou te fazer, mulher. Sabe o que eu vou te dizer? Seus problemas a gente tem que resolver, mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. Que hoje eu vou te fazer, mulher. Mulheres são o que são, e não o que nós queremos que elas sejam. Por isso, mulheres são a razão e a fração do mundo que os homens mais desejam.